poder acreditar que um dia ela vai voltar. Desde quando foi embora, o meu coração só chora. Os meus dias são tão tristes, minhas noites muito mais. Foi assim tão de repente, nem sequer já tem.